eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor, aumenta o fogo em nós. Aumenta, Senhor, aumenta, Senhor, aumenta o fogo em nós. Diga, eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem. Quem já pisou?